Decadência, decadência, decadência do século 20. Decadência, decadência, decadência do século 20. Decadência deu o mundo de mortes vivos. A maldade estampada no rosto da justiça. Anjos da morte fardados de capa cinza. Maiores causadores da violência explícita. É madrugada, escuto várias rajadas. Não me leva mal, mas passaram despercebidas. Isso porque já faz parte da nossa vida, da nossa rotina. 3 dias depois, um corpo foi encontrado num tubo de esgoto se decompondo. Fisionomia não tinha, só o cheiro da morte predominava naquele dia. Saiu no jornal, não, porque sairia. Não é num rico, isso reflete o poder da burguesia. Saiu na TV, não, porque sairia. Sendo pobre, favelado e ainda drogado, ninguém quer saber. Saber o porquê. Ninguém quer saber. Saber o porquê. Decadência, decadência, decadência do século 20. Decadência, decadência, decadência do século 20. Decadência maior, eu vejo na previdência. Quem ignora e maltrata os aposentados. Um país que não se preocupa com o nosso passado não vai se preocupar com o seu presente, muito menos com o nosso futuro, que será representado pelas crianças de hoje, que serão os trabalhadores do amanhã. Será que eles não pensam no nosso orgulho? Será que temos que viver do lado obscuro? Será que nossa semente não brotará no futuro? Decadente é o governo que esqueceu seu povo. Marias e José vivendo em beira de rio, sentindo fome, sentindo frio. Estamos chegando no ano 2000, 500 anos de miséria e injustiças. Parabéns, meu Brasil. Decadência, decadência, decadência do século 20. Decadência, decadência, decadência do século 20. Decadência está nos lares da periferia. Uma família foi destruída por uma infidelidade de uma mãe inconsequente que não pensou na filha, só em si mesma. Só em si mesma. Expulsou seu companheiro para viver com um alcoólatra que no final de semana exagerava na droga. Chegava em casa com um desejo de sexo, brutalmente violentava sua parceira. E um pequeno olhar observava aquela cena causada pela bebedeira. De repente o cara olha pro lado e a vê. Enfurecido, descontrolado, ele partiu pra cima. A criança começa a gritar, a chorar, e pela sua mãe começa a implorar. Mas aquele covarde, ainda não satisfeito, apelou pra arma de fogo, disparou na menina. A mãe que tentava impedir também foi baleada. E ali no chão, 2 corpos lado a lado sangrando. Vítimas de uma imprudência, vítimas de toda esta decadência, decadência, decadência do século 20. Decadência, decadência, decadência do século 20. Indecente é a má fé dos mensageiros de Cristo, que desfrutam da palavra do Pai para iludir um povo sofrido, um povo carente que se embriaga com palavras benditas por esses ratos de altar. E o pior que essa gente não se liga, que o nosso Pai não cobra por uma palavra de amor, muito menos que paguem por sua bênção. Apenas basta você perceber que caiu no conto do vigário, de um mestre que faz bem seu papel de domador, domador de pensamentos fracos. Então, sejam mais espertos, vejam o lado certo, para não cair num conto eterno. Decadência, decadência, decadência do século 20.